Vocês realmente me convidaram já tendo ouvido Los Ticos, só pra saber? Não, eu sim, né? Esses aí não ouvem Los Ticos, eles são decentes. Eu não escuto nem o que eu participo, pô. É o melhor que vocês fazem, meu. Não vou falar nada pra vocês, não. É, o Pino faz eu isso. Eu também não escuto lá, não, mas de vez em quando eu participo, eu sei. Ninguém como é. Ninguém ouve mesmo, né, Pino? Não é, não é tu que vai ouvir, né? Minha mãe ouve de vez em quando, ou pelo menos ela mente pra mim que ouve. Ela ouve acho que os ela que mente. Tu não tá, né? Óbvio. Mas, obviamente, né? Se ela ficasse ouvindo o que o pessoal fala dela naquele podcast, nunca mais me olhava direito nos olhos. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tibro, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí. Só pra lembrar aqui, quem não chora, dorme com fome. E quem tem fome, joga prata pro ar. Puta porra, olha aí. Referência, referência. Junto aqui conosco, ele, Flávio Azevedo. Fala galera, a Ruth é boa, a Raquel é má. Eu sei. Eu entendi essa referência. E hoje, pessoal, um convidado muito especial vindo direto lá do podcast Los Ticos. O Ucho não pôde vir, então eu tive que convidar o Pino. Aí não é tão especial aí. E aí, Pino, como é que tá, cara? Eu até entendo o fato de eu não ser especial, mas o Ucho? A gente gosta do Ucho aqui, cara. Sinal, já que ele participou várias vezes aqui. Mas foi bom gravar com vocês, tchau. E aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Ah, bom dia, senhores. Bom dia? Caraca. Bom dia. É, pra quem estiver ouvindo de manhã, tá bom. Ah, quem não tiver também, foda-se. Foda-se, eu não tô aqui pra fazer a vida dos outros fácil, não. Olha só. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí pelas postagens, as artes, os spoilers e o título do cast, hoje nós vamos falar de novelas, né? Quem aqui disser que não assistiu pelo menos uma novela na sua vida é um mentiroso. E mau caráter ainda por cima, né? Porque não é possível um troço desse. Existiram novelinhas boas, não é as de hoje, mas existem novelinhas boas. Porém, antes, vamos para os nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, galera, se você é aquele amante de novela e tá cansado das novelas políticas que estão rolando e acha que o Facebook agora é só uma novelinha política, preocupa não, porque nós estamos lá. Você pode falar de novelas nostálgicas com a gente. É só você pegar a nossa página, que é o facebook.com/machinecast, ou então o nosso grupinho, que é o facebook.com/groups/machinecast. Você também pode tweetar pra gente lá, dizer se você prefere a Ruth má ou a Raquel boazinha. Ou se você prefere o contrário, a Ruth boa ou a Raquel má. Você pode twittar lá o nosso perfil, o @machine_cast. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que era amante de Jorge Tadeu e gosta de fazer declarações amorosas ali, cartas de amor e tudo mais, você pode fazer isso lá, mandar aquela cartinha de amor pra gente lá no nosso e-mail. Faz isso lá mandando pra gente no contato@machinecast.com.br. Agora, se o seu negócio lá são as fotinhas e tudo mais, gosta de curtir as imagens e tudo mais, nós temos o perfil lá no Instagram. Você pode curtir a gente lá, que o nosso perfil é o MachineCast. E não deixe de se juntar a nós lá no nosso grupinho do Telegram, porque lá a discussão gera até novela. Já rolou muita coisa lá, então junte-se a nós. É só pegar o link aí na descrição. Tem dia que sai roteiro de novela lá. E aí, ô Flávio, pra quem é que a gente vai indicar o cast hoje? Cara, eu vou indicar hoje, pra quem dirige, pra quem tá no trânsito e toma aquela fechada, e com vez de você xingar o cara, falar, seu filho da puta, tu fala, abençoado, ô consagrado, vem aqui, fica mais calmo, cara, ouve isso aqui, entendeu? Ouve isso aqui que tu vai ficar melhor, então, e para de fazer merda no trânsito, por favor. Bota aí no rádio da moto aí, hoje. Né, no rádio da moto, isso. Certo, pessoal, então dados nossos recadinhos, vamos nos preparar para falar aí das novelinhas, certo? Então, vamos pro cast! Música. MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos falar aí das novelinhas. Porém, antes eu gostaria de perguntar aqui para os meus encarecidos colegas e o Flávio, né? Ah, tá, com certeza. Pensei que fosse o Pino. Não, pô, não quer te comparar com o Pino, porra de colega, né, bicho, nem gosto desse viado. É, não é nem a colega, né, cara? Você é louco? Não conhecido aí. Ai, ai, ai. Talvez tá bacana o bicho, você é doido. Hoje em dia, gente, hoje em dia, quem aqui assiste novelinhas? Eu vou dizer pra vocês que eu tava acompanhando aquela novela do Salve o Rei, né? Começo, aí eu dropei o meio porque tinha um núcleo que tava muito ruim, e vi o finalzinho bem mais ou menos também. Parecia que a novela prometia, mas no fim acabou decepcionando. Eu acho que a última novela que realmente eu gostei de assistir, mesmo, que eu assisti do começo ao fim, foi Avenida Brasil. Só. Eu acho que o pô, resto... Pô, teve a do Comendador também, que foi maneira, pô. Uma bosta de novela, assim, pelo amor de Deus. Sério? Eu achei uma bosta. Não sei, não assisti. Minha namorada era pra adorava. Deve ter sido. Edu provavelmente não vê novela há muitos anos, né, Edu? Né, cara? Há muitos anos. O que é novela, cara? Flávio também, Flávio? Chica da Silva. Cara, há muito tempo, cara. Muito tempo que eu não acompanho a novela. Olha, essa Deus Salve o Rei seria, é a Game of Thrones brasileira, seria? É com muita, mas muita restrição orçamentária. Mas eu vou dizer pra vocês, tinha uns chroma key ali que eram bem feitos, cara. Olha, sinceramente, não é ruim, não. O cara... Tipo, tem uns padrão Chaves, né? Padrão Chaves. Não, cara. Tem uns artistas na Globo que são muito bons nessa parte de digitalização. E eles mostraram o talento nessa novela. Mas o enredo e algumas interpretações dos atores ali cagaram muito no padrão. A história prometia, mas... Enfim... A Globo é boa, bicho. Ela produz uns negócios muito bons. O foda é que o que tá nessa faixa aí mais forte dela é tudo uma bosta fácil de engolir, né? É. Bem por aí. É produzido pra agradar o máximo de gente possível, então... Tem que ter draminha, tem que ter romancezinho, tem que ter triângulo amoroso, aí... Mas eu vou te explicar. É aquela parada pra você assistir enquanto você tá cozinhando, ou enquanto tá comendo, sim, enquanto tá comendo alguém... Mas pelo menos... Pelo menos o autor teve... Ele foi corajoso no final dessa novela do Deus Salve o Rei, porque... Eles fizeram algo no final da novela ali que eu fiquei surpreso. Eu não acreditava que na faixa etária, na faixa horária que passava a novela, eles fizeram algo lá que eu fiquei surpreso. Olha, muita coragem, mas parabéns. Foi o peitinho? Não, eles mataram um personagem, um dos personagens principais da novela. Ah, achei que era peitinho. Não. Peitinho normal, sim. Normal. Mas enfim. Vamos começar a falar das novelas que realmente foram boas, né? Ou que vocês assistiram, né? Porque Isso, é, tem essa. Mistério no ar. Quem será a próxima vítima? Qualquer um pode morrer. Descubra quem será a próxima vítima. A nova novela das oito estreia nesta segunda. Globo e você, tudo a ver. Então, primeira coisa é o sorteio honesto, né? Vamos fazer agora. Agora voltamos ao Machine Raiz. Sorteio honesto é uma novela, né? É, o último episódio que eu ouvi tava errado essa história aí, bicho. Sorteio foi honesto mesmo. É, olha só. Então tá. Vamos lá. Oh, poxa vida, vejam vocês. Eu saí primeiro. Essa porra. Novela é velha. É, vale a pena ver de novo. É, vale a pena ver de novo. Volta no, que reviravolta nesse roteiro dessa novela e nunca ia imaginar que ia sair você primeiro. Nunca. Essa é, vale a pena ver de novo. Achei que o roteirista ia ter essa coragem, não. É, também assim. Não achei, não. Bom, e o primeiro tópico aqui é novela que mais marcou e por quê? Eu vou dizer. A novela que mais me marcou, aquela que eu mais gostei de assistir, assim, que eu vidrado, assim, desde a abertura até o final, e a abertura era muito marcante também, por algumas coisas que acontecia ali, enfim, foi Renascer. Massa cacau, iê, iê, iê. Que porra é essa, rapaz? Eu não lembro disso aí, não. Não faço ideia de que é isso. Que é isso? É a música quando tava o pessoal lá na fazenda amassando cacau? Caraca, eu não lembro disso. Eu não sei nem que novela que é essa, bicho. Que isso, velho? É a novela do Diabo na Garrafinha? Ué, calma, porra. Tá queimando a minha pauta, caralho. Fica quieto aí. Porra. Nossa. É. Então... O personagem principal, o protagonista da novela, era o Antônio Fagundes, né? Que foi um dos caras que fez maior parte das novelas que eu gostei na Globo, foi o Antônio Fagundes. E ele era protagonista dessa novela, que ele era um produtor de cacau, se eu não me engano era na Bahia, a novela, não era? Salvador? Não lembro. É na Bahia. Cara, Bahia. Não lembro, não. É, eu acho que era na Bahia, sim. Ilhéus, na Bahia. Isso, Ilhéus, olha aí. E, cara, aí tinha o Marcos Palmeira, que era filho dele, e ele tinha o Tarcísio Filho, que também era outro filho dele. E eu não lembro quem era o terceiro, ou do filho do meio, mas era um ator na época, era famoso também. Acho que é Leonardo alguma coisa. É, cara, não, eu sinceramente não me lembro. E tinha Leonardo muito, muito ator bom nessa novela. Tinha o Osmar Prado, tinha a que fez a Carminha tinha na Avenida Brasil, como é que é o nome dela? Maria Luísa Mendonça, eu acho. Adriana Esteves, isso. Adriana Esteves. Foi a primeira novela, eu acho, daquela menina que fazia a Buba, acho que é a Maria Luísa Mendonça. Uma que ela era branquinha, magrinha na época da novela. Caraca, parecia que era até ela, doente. Cara? É, ué, hoje ela é uma atriz bem mais famosinha e tal. Eu acho que é a Maria Luísa Mendonça. Ela mesmo. Ela mesmo, né? Ela era magrinha, branquinha, velho. Parecia, tipo, doente, assim. Até a personagem dela, acho que ela era meio doente mesmo. Marília mesmo. Chamava Buba. Como é que a personagem dela? Buba. Galeria. Sim, Buba era o apelido da personagem, né? O nome mesmo, não sei qual que era, não. Buba. Eu lembro só que era Buba. De acordo aqui, tá Alcides Mota Gonzaga. Buba. É, que todo mundo chamava ela na novela de Buba. Ei. Caraca, nossa, essa era. Ela era a. A Buba, eu lembrei da Buba. É a que fazia a hermafrodita, não é? Ah, ela era hermafrodita? Sim, ela era hermafrodita. Ela era casada com o filho do meio do Antônio Fagundes, que eu esqueci o nome do personagem, que era o Antônio Fagundes. Vamos ver se eu acho aqui. É José Inocêncio, olha aí. Ela mesmo. Cara, na época da novela, ela era magrinha, branquinha. Caraca, o Antônio Fagundes eu conheço. Olha, Antônio Fagundes eu conheço. E teve uma... essa novela começou com um prequel, né? Que era o início, lá quando eles eram jovens, o Antônio Fagundes era jovem. E aí tinha um casal de senhores humildes, assim, bem humildes, né? E aí eles tinham uma filha, e a filha era muito inocente, coisa e tal, e o pai parece que abusava das irmãs dela, sabe, coisa e tal, assim. E aí um dia ela, passeando pela rua, não lembro o que ela tava fazendo, ela encontrou o personagem do Antônio Fagundes, que é o José Inocêncio, mais jovem, né? E ele... algumas vezes se encontraram, aí ele deu um beijo nela. E aí ela achou que beijando engravidava. Ela falou pra mãe e pro pai que tava grávida, e o pai surrou ela e largou ela num bordel, pra ela virar Kenga lá no bordel. Caraca! Só que daí a dona do bordel sabia que ela não era... se eu não me engano, até inclusive... Oh, nossa, eu preciso saber quem é que era a dona do bordel, não me lembro agora. Mas eu não tenho certeza se não era Fernando Montenegro, não lembro quem era. Mas ela... Peraí, Ivete Sangalo? Era Fernanda Montenegro mesmo, olha aí. Porra, sou foda, hein? Fernanda Montenegro, é. Jacutinga. Quem é Jacutinga? É o personagem dela. Ah, olha aí. Fernanda. E aí ela foi largada no bordel, daí... Só que ela sabia que a guria não tava grávida nem nada e coisa e tal. E ela também não ofereceu pra ninguém ali no bordel e coisa e tal. Até que o José Inocêncio levou ela e casou com ela, né? Enfim. E aí eles tiveram 3 filhos. E o último, que era João, alguma coisa, não lembro o nome do último filho. Era João Pedro, acho, alguma coisa, não lembro agora. João Pedro, que era o Marcos Palmeira. Isso, João Pedro. E aí, quando ele teve o 4º filho, aí ela morreu no parto. A parteira disse que queria salvar... E ele disse, o José Inocêncio disse, salva ela, eu quero a mãe, esquece a criança. Aí ela disse, não, salva o meu filho. Aí salvou o filho e ela morreu. E aí o cara passou a vida toda tratando o rapaz, sabe? Tanto que quem cuidava dele era a governanta e o cara lá que cuidava da fazenda lá. Quase não dava bola pro filho por causa disso, porque ele morreu, a mulher dele morreu no parto. E aí depois passa, eu acho, 20 e tantos anos pra frente e rola várias coisas. Várias coisas. Não, é muito boa. A novela era muito boa, cara. Vários momentos, assim, de tensão. Esse, o João Pedro, que era o 4º filho do José Inocêncio, era o Marcos Palmeira, ele conheceu a Adriana Esteves, que era uma outra personagem, que ela era novinha, também tava lá no bordel, se não me engano, ele viu ela numa venda. E aí, só que a guria era muito ambiciosa, em vez de ficar com o filho, ela foi ficar com o pai, que era bem mais velho, e aí acabaram se envolvendo lá, enfim, deu um rolo danado. E tinha briga de fazendeiro com fazendeiro, era tiro pra lá, tiro pra... Olha, era muito legal, a história do Renascer era muito boa. Até o último episódio, assim, sensacional, realmente. Foi, passou em 93, né, Alan? Isso, exatamente, na década de 90, no início da década de 90, foi sensacional. Cara, era muito boa na novela. Alguém lembra de ter assistido? Eu não lembro de assistir, não, mas eu lembro da reprise, de passar no Vale a Pena Ver de Novo. Eu não lembro dela passando no horário das 9, cara. Ela deve ter passado umas 2 vezes no Vale a Pena Ver de Novo. Olha lá, eu lembro em 95, lá. De 95 a 96 ela passou. Caraca, Vale a Pena Ver de Novo. Bem seguida, né? É, bem seguida. Eu lembro de ter visto ela original mesmo, na época que ela passou e tudo mais, cara. Eu não lembro, não. Lembro vagamente dela, mas eu lembro dela à tarde, não Vale a Pena Ver de Novo. Eu lembro que nessa época as novelas da Globo, elas tinham, assim, não era exclusivo da novela das 9, né? Era, as novelas da Globo sempre tinha aquele negócio que todo mundo na escola falava as gírias da novela. Sim. E coisa e tal. E mas tudo. Na época a novela passava às 8. É. Então, tipo assim, eu lembro que na época dessa novela aí, a gente falava muito os negócios que o pessoal falava e tudo. Inclusive, a gente, toda vez que a gente tinha que fazer algum trabalho, alguma coisa, a gente cantava a musiquinha essa que eu cantei no começo aí do negócio do cacau. Porque sempre na novela tinha alguma cena que tava o pessoal no lavourinho de cacau. Sim. E tinha um momento que eles estavam socando o cacau com os pés. Sim. Então sempre tinha aquele corte de cena. Sim. Hã? Ou eles passavam aquela vassoura, tipo um rodo, pra espalhar o cacau pra secar no sol e tal. É, era tipo umas cenas assim de corte de cena, né? Ia cortar pra alguma outra coisa e mostrava o pessoal ali assim fazendo um trabalho e passava pra próxima cena. Aí sempre tinha isso, então eu tocava essa música. Vem aqui, massa cacau, iê, iê, iê. Essa que não assistiu, Pino? Bicho, nessa época, se eu ligava a televisão, era pra ver os desenhos do Street Fighter lá. Ó, maneiro. Desenho do Street Fighter nessa época não tinha ainda, cara. Foi bem depois. Então, 4 anos depois. Mais... Então, isso foi o começo de eu assistindo televisão. Antes disso, eu nem faço ideia do que eu assistia. Talvez o Barney e seus amigos. Uma coisa que eu lembro é da abertura. Se vocês assistiam a abertura... eram uns efeitos práticos, assim, tipo, a terra se abrindo, incêndio, vento, não lembro o que era exatamente, mas era algumas coisas assim. Então eu e o meu sobrinho, a gente ficava brincando assim na frente da TV, assim, quando a terra abria, a gente fazia assim com as mãos, empurrava as pedras, quando as pedras se mexiam. Eu me lembro da gente fazer essas bobagens aí. E aí eu me lembro quando foi o último episódio, eu falei assim, pô, é a última vez que eu vou fazer isso. Aí fui lá e fiz. Acho que a abertura eu lembro. Olha aí, muito legal. Bom, é um efeito 3D do Windows 95, muito bonito, tá, né? O rei julgado. Sou desse chão onde o rei é peão, com um laço na mão. Laça, fere, marca. Quem ser mais feliz e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus. O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa. A nova novela das 8. Estreia nesta segunda. Bom, então vamos lá pro segundo aqui do sorteio. Olha aí, porra, o Pino. Olha aí, Pino. Porra, mais marcante foi com o Badacan. Badacan. Misterioso país del amor, donde forman tus campos sem flor, vermelho primoroso. Banacan, maravilha de luz e calor, tu perfume despierta el ardor, placer delicioso. Banacan, preferida del sol y del mar. Sem dúvida nenhuma. Oh, eu sabia que alguém ia largar essa, cara, com certeza. Um roteiro com profundidade, personagem. Sem furo nenhum, sem furo nenhum. Pescador Parrudo, melhor herói. Pescador Parrudo é o melhor herói. Isso eu não preciso nem discutir aqui. Ah, melhor personagem. Pra quê? Não vou perder meu tempo. Pescador Parrudo. Novela maravilhosa. Não tem isso pra falar. E o enredo é maravilhoso. Tem. Tinha Ilha Paradisíaca com Mulheres Gostosas, tinha Pescador Parrudo que só ficava sem camiseta exibindo o corpo musculoso, tinha porrada todo episódio, viagem no futuro, bomba nuclear, tinha tudo! É, porque... Era uma salada mesmo, né, velho? Com certeza a mulher lá do Crepúsculo... Com certeza a mulher lá do Crepúsculo se inspirou em Kubanacan pra fazer o personagem do lobo lá. Tinha Gêmeo Mal, verdade, mano. Gêmeo Mal, melhor. Não, aonde isso? Gêmeo é que não era Gêmeo, maluco. Não era Gêmeo, cara, tu tá louco, era o filho dele. Isso, que o pai dele... Não, mas tinha gêmeo também, não, cara. Não Marcos, tinha gêmeo não, cara. O Marcos Pasquim fazia uns 15 personagens igual, cara. Não. Na novela era o pai dele. Ele foi pro futuro... Voltou pro passado e encontrou o pai. Era o pai dele, não era gêmeo. Tá. Mas não lembro disso aí, não. Meu Deus. Esse aí foi um furo de roteiro do cão, cara. E o que mais me marcou nessa novela aí, Pino, foi o ator gaúcho, aquele cara. Primeira vez que eu vi ele, eu não tinha assistido A Casa das Sete Mulheres. Se liga só. Eu tive que abrir aqui o negócio do irmão gêmeo. Ao longo da trama, descobre-se que Estevam, pescador parrudo, se chama Leon, veio do futuro para impedir os planos de Werner. Ele é filho do verdadeiro Esteban, que vive em uma cabana próxima à capital, que engravidou Ruby sem que ela soubesse. E ele não era o rapaz que ela conhecera. O verdadeiro Esteban é irmão gêmeo de Adriano. E os dois são filhos de Werner. Tem irmão gêmeo. Eita, porra! Completo aqui, irmão. Meu cara, duvido de botar isso aqui no roteiro. Ele ia lá e botava. Quer viagem no tempo? Toma! Quer gêmeo do mal? Toma! Eu lembro dele explicando. Tá, mas e por que você agia que nem o fulano de tal lá? Ele, é que depois de ler tantas coisas sobre meu pai e o irmão dele e meu tio, eu acabei criando uma dupla personalidade. Ah, é? Tem amnésia também. Toma! Coisa linda. A novela era o combo, bicho. Pra época, assim, é... Só não era melhor porque não foi o Antônio Fagundes sem camisa com o pescador parrudo, né? Senão seria melhor, né? Porra, tinha a Adriana Esteves nessa novela também, né, cara? Tinha a Karina Bach, a Adriana Esteves e mais a outra que eu esqueci o nome, né? Daniele Vinicius. Nossa. E Karina Bach, né? Na época de Playboy, aquela coisa maravilhosa. Sim. Cara, essa novela era muito louca, cara. Pelo amor de Deus, cara. Cada uma. Melhor novela. E ela reuniu um elenco ali que depois ficou um bom tempo trabalhando junto, né, cara? Que foi o... Sim. A Adriana Esteves, o carinha ali que fez o par dela. Ela esqueci o nome dele agora. Humberto Martins. Humberto, não. Não sei se era o pai da Adriana Esteves, porque eu não sei quem é a Adriana Esteves. Não, tinha aquele outro que tinha o... Vladimir Brista. Adriana Esteves é que fez a Carminha, cara. É, tá casou até com ela. Pois é, aí eles formaram tipo um núcleo cômico ali, cara, que depois eles emplacaram altos trabalhos junto, todo mundo ali. Então, tinha saudosa Nair Belo. Caramba. Essa novela era maravilhosa. É mesmo, cara. Pino, me diz uma coisa. Um povo ditador lá, não tinha um exército meio do mal lá, um povo ditador lá. Tinha o ditador que tava fazendo arma nuclear, por isso que o pescador parrudo volta no tempo, brother. Isso. Porra, cara, quem é Capitão América? Quem são os X-Men perto do... Pino, me responde uma coisa, Pino. O Esteban tem esse apelido por causa do pescador parrudo? É, sim. Ah, não acredito, cara. Pelo amor de Deus, cara. Os caras falam, mas por ser fã ou... Não, é porque porque ele é parrudo. É por ser pescador, né? É por ser pescador, né? Duas coisas que o cara não é, é cabeludo e parrudo. Ele é gordinho e careca. Não é por ser pescador, então, né? Ai, meu Deus, cara. Ele pega muito na vara, mas nunca vem pescar, não, viu? Aquela lembrança constante do que ele nunca será. É, meu bicho. Aí é só perguntando pra ele que porra que ele botou esse apelido. Mas acho que é só porque ele gostava da novela mesmo, viu? E quem não gostava, vamos ser sinceros. A Lola era, a Adriana Esteves era a Lola, aquela que tinha os tremeliques quando ela pensava no pescador parrudo. E quem não tinha tremeliques quando pensava nele? Porra, eu não. Poucos, né? O Tim Blue já tinha um ataque epiléptico logo. É gaúcho e não sente tremelique pelo pescador parrudo, é poser. É poser. É poser, com certeza. Porra, não. Cara do céu, olha, era demais isso aqui, cara. Meu Deus. Caraca, meu Deus do céu, que novela, cara. Estevam é filho dele mesmo com a cunhada. Sim, isso mesmo que você deu. Eu tô lendo aqui, cara. Meu Deus. Que é irmão gêmeo, que o pai dele é um pescador que, tipo, tem amnésia e é irmão gêmeo malvado de um advogado de Miami. Caraca, o advogado de Miami é o irmão gêmeo malvado dele. É maravilhoso. Essa história é maravilhosa, irmão. Não tem uma falha. Ele volta pro tempo dele, quando ele recobra a memória e termina de fazer todas as coisas que precisa, ele volta pro tempo dele, mas depois de um tempo ele volta de novo pro passado. Aparece a cena dele caindo lá no mar, lá pelado. Aqui é o take final da novela, né? Isso. Porque, na realidade, olha... a novela já tinha acabado, mas a gente queria ver pelado mais uma vez. Olha só, eu achei um post muito legal aqui. 17 motivos para reprisar em Kubanacan o mais rápido possível. Roteiro de Hollywood que mistura humor, romance, ação e mistério. A lenda do pescador parrudo, as incontáveis vezes que apareceu gente seminua às 17 horas. A trilha sonora era incrível. As idas e vindas do romance entre Esteban, Lola, Érico, Rubi e Marisol. Caraca, é mesmo, a Karina Bach era Marisol. O que não faltava na novela era a cena de ação, realmente, uma cena de ação daquelas tipo tiazinha, tá ligado? O alter ego do parrudo, o Dark Esteban. Nossa senhora. É muito bom, velho. Há uma legião de fãs da novela que prefere o Dark Esteban, como podemos ver neste vídeo emocionante, só com os melhores momentos do personagem alter ego. Olha só, tem um vídeo aqui que eu vou assistir depois. O Dark Esteban usava muita roupa aí, não era tão legal. Ele era Dark, né, cara? Porra. Aí tem os tremeliques da Lola, né? Que quando eu pensava no Esteban, aí quando a Lola soltava a voz, que ela também cantava. O núcleo da Lolita Rodrigues versus a Nair Belo. Nossa, a Nair Belo ia pelos cotovelos, não sei como ela conseguia gravar. A força da Rubi, que a Rubi era forte, realmente, né? A mulher era muito forte. Os perdidos, né? Que é o Érico que dava falando que ia para o culto, quando na verdade ia para a farra. Ah, eu não lembro disso, cara. Eu lembro do personagem, mas não lembro dele fazer isso. Ele era muito safado. E o legal é que ele deixava a roupa de ir ao culto num beco e vestia a camisa aberta de solteiro, né? Antes da noite acabar, voltava, pegava tudo e ia pra casa tranquilo. Ó, demorado que era esse, meu irmão. É, o ditador general Camacho, que era que era o cara aquele que tu falou ali, que era o vilão da novela, né? E o seu sósia. Ele tinha um sósia. Lembra do sósia dele? Peraí que agora tô querendo descobrir quem que faz o Camacho. Humberto Martins. Ah, ele mesmo. Cara, essa novela foi sensacional. Prêmios e indicações aqui na página da Wikipédia. E tá aqui, ó. Troféu melhor novela segundo o canal Cid Cidoso. Que foda. Aqui no canal, na página Kubanacan. Foda. Tá aí. E vale acrescentar que se você colocar Camacho Kubanacan no Google, aparece várias fotos do Humberto Martins sem camisa. Então você vê que era uma novela bem tropical, ninguém usava roupa. Sim, depois eles tentaram copiar justamente nessa novela, Tropicaliente, né? Tropica alguma coisa, não foi? Tentaram copiar? Não, não vamos nem falar nisso aí, não. Ok, ok. Princípio. Honra. Dignidade. Valores que podem se perder na batalha pela vida. Vale Tudo, a nova novela das oito, de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassé. Estreia nesta segunda. Então vamos lá? O próximo aqui é o Edu! Vai lá, Edu! Cara, eu vou falar de uma novela aqui que me marcou demais mesmo na época que eu vi, porque a novela tinha muita coisa louca acontecendo também. Não tanto quanto Kubanacan. Mas é Pedra sobre Pedra. Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora de repente, vamos embora. hora sem demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz um lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa, mas o dia que a poesia se arrependa é que as pedras vão cantar. Porra, pedra sobre pedra demais, cara. Porra. Cara, essa novela era muito foda, eu só velho. Consigo me lembrar do velho pedófilo, o resto eu não lembro mais. Credo. É a única coisa que eu me lembro do velho pedófilo, cara, que a guria contava a historinha pra ele dormir. Caraca, porra, só tem a Adriana Esteves nesse negócio, cara? Pior, né? Já é a terceira novela com ela já. Não, mas cara, essa novela matar... essa novela tinha um elenco também bacana, cara. Os personagens principais ali, né, eram do Lima Duarte e da Renata Sorrá. Caraca, tinha o Fábio, o Maurício Matar nessa novela, cara. Puta que pariu. Não. Sim, tinha. Fábio Júnior, mano. Então, cara, aí a história se passava na cidadezinha de Resplendor, que fica no sertão do Nordeste do Brasil. Não sei se chegou a falar na novela, o estado e tudo, eu só lembro o nome da novela, que era Resplendor. E tudo começa lá, tipo de. Que era típico também do negócio, é tipo um prequel, né? Começa com os personagens ali, adolescentes e tal. E vai ter o casamento da personagem que no futuro vai ser a Renata Sorrá com o Lima Duarte. Só que aí rola uma treta ali. No dia do casamento, ela fala não, foge da igreja e vai embora. Casa com outro, coisa e tal, e volta pra cidade 25 anos depois. E aí começa a treta da novela, porque as famílias são inimigas, né, desde que aconteceu tudo, e os filhos dos dois personagens se apaixonam, e aí eles querem ficar juntos, tipo Romeu e Julieta, mas não pode porque as famílias têm guerra e coisa e tal, e no fim das contas os dois acabam até começando a se apaixonar por conta da briga e tudo. E tinha uns personagens muito icônicos na novela, né, cara? Tinha o Jorge Tadeu, né, que era um fotógrafo que só ficava preocupado em tirar foto das mulheres da cidade, tudo. Geralmente as mulheres eram tudo casadas. E sempre rolava uma treta. Aí eu lembro que teve um momento na novela em que rolou uma treta e que ele morreu. E tinha um cara na cidade que não gostava dele porque todo dia ele fazia xixi no mesmo lugar na praça lá, num ponto lá. E aí depois que ele morreu e tudo, onde ele fazia xixi ali e tudo, apareceu uma árvore. E essa árvore tinha não sei se era em noite de lua cheia, que era um negócio, mas acontecia um negócio com a árvore lá que as mulheres da cidade ficavam tudo louca. E tinha umas vezes que algumas delas ia pra árvore, assim, tirava a roupa e ficava lá na árvore, assim, tipo, ah, não sei, como se a árvore fosse a alma do Jorge Tadeu, tá ligado? Elas, tipo, se entregando pra árvore, assim, coisa tal. Tá, eu não sei, o Jorge Tadeu era o fotógrafo que a gente falou, que ele foi pra cidade, coisa e tal. O que acontece? Ele tirava foto de todo mundo. Não importa se a mulher era casada ou não. E depois ele sentava o sarrafo na mulher. Tirava as fotos primeiro e depois... Né? Isso. E aí alguém matou ele. Por quê? Por que será, né? Matou ele. Por quê? Eu não lembro se... Não era porque ele mijava na praça? Pois é. E eu não lembro se eles mataram... Se foi um marido que matou ele, coisa e tal. Que nem o Edu falou... Um dos mistérios da novela, né, cara? Isso. Que nem o Edu falou, ele mijava todo dia no mesmo lugar. E ali nascia uma plantinha e o cara ia lá e cortava, ele mijava e ela nascia de novo. Quando ele morreu, virou uma árvore. Não lembro se era uma árvore ou se era só uma planta normal, enfim. Uma árvore mesmo. Ah, ok. Só que daí as mulheres iam lá e ficavam em volta da árvore, o Edu falou coisa e tal. Mas aí teve uma época que a árvore dava uma flor, que parece um copo de leite, pra quem já viu um copo de leite com florzinha branca, com aquele cabinho, caulezinho amarelo dentro. E elas levavam a flor pra casa, e se elas comessem a flor, o espírito dele aparecia pra elas, e daí... Comia elas, quer dizer... É verdade, cara, eu tinha isso do espírito aparecer mesmo. Bimbada espiritual. Cara, era, olha, eu só sei que elas diziam assim, isso era uma foda de outro mundo. A abertura dela não passa hoje em dia, não, né? Não sei como é que é a abertura dela, que eu não lembro. Pô, vou mandar aí o eu tô aí o vídeo aqui, eu vou ver aqui, peraí. A musiquinha é foda demais, hein? A musiquinha é foda demais. Porra. Só a thumb do vídeo. Musiquinha by Fagner. Ah, não passa mais, é. Com certeza não passa mais. É pra te ver, anos 90, né, cara? Anos 90 era bonito, 90. Né? Ah, o Brasil lutou tanto tempo contra a ditadura porque queria mostrar tudo. Aí quando pôde mostrar tudo, mostrou demais e hoje em dia nem pode mostrar mais. É, né, velho? Mostrou sem controle também. É, agora não pode nem mostrar mais, velho. A abertura não passa nem ferrando. Não é que tem peitinho na abertura. E olha que peitinho. Vocês lembram disso daí olhando à tarde. É pra vocês verem, né? Isso passou à tarde, né? Só peitinho mesmo. Não, ela originalmente acho que era novela das oito. Das oito, é. Com certeza era novela das oito. À tarde dava Vale a Pena ver de novo. Sim, ela chegou a ser exibida. Pois é, e aí? Não dava abertura? Não, com certeza. Ela foi acho que não, velho. Eles deviam pegar leve com a abertura. Não, ela passou nos anos 90 ainda. Eu não sei se teve... Cara, eu não me lembrava de ser assim, cara, a abertura. Eu lembrava da música, mas a abertura eu não lembrava. Cara, foda demais. É só petinho. Não é nessa novela também que tinha aquele que fazia assim, vem cá, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, senta aqui. Não é? Isso aí não é de funk, não? Não, cara, não lembro. Senta aqui, senta aqui. Eu não lembro agora, cara. Enfim, pode ser que eu esteja confundindo, mas tem que assistir a novela toda pra saber, né, cara, que... Aqui onde aparece os personagens, lista de personagens, não aparece a foto dos personagens, então é difícil de... Pois é. É. Se aparecesse a foto de todos os personagens, ficava mais fácil de... É, aqui na lista dos personagens marcantes também, não fala de nenhum desse personagem parecido com esse que você tá falando, não. É. Então tá, é isso aí, Edu. É isso aí, cara. Pedra sobre pedra. Foda demais. Tupiacanga está em polvorosa. Sim! O desconhecido quis entrar no casarão? É porque ele deve estar interessado. E a fofoca corre solta. Ninguém tira o olho do misterioso forasteiro. Vera Ferida. Amanhã, depois do Jornal Nacional. Flávio! Cara, eu vou falar da novela que mais marcou, cara. É porque eu vi com a minha mãe e com meu pai, que eles gostam muito desse tema, foi A Viagem. Ei, que viagem é essa, véi? Tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Mesmo longe, não me conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou e eu regressei. Todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração trouxe a luz do nosso instante mais bonito. A escuridão do teu olhar me iluminava e minha estrela guia era o teu livro. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente. Nossa, cara, essa novela. Cara, eu não gostava dessa novela. A viagem ela passou em 94, eu acho que eu lembro viagem. Foi uma viagem. Cara, é uma história de um cara que era meio playboyzinho, que fez M, foi preso. Só que acho que não apareceu ninguém pra defender ele, o advogado não quis defender ele, ele se matou na prisão, envenenado, e ele ficou no mundo aqui, não foi pro mundo espiritual, ficou aqui atormentando todo mundo e perturbando a vida de todo mundo que tava aqui, cara, porra. É, eu tinha até medo, tinha uma cena também que passava no umbral, que era o Vale dos Suicidas, essas coisas, dava um medinho na época que eu vi, cara. Porque a novela ela pega o ponto de vista do espiritismo, né, cara? Isso, é uma novela isso. Adaptada de obra espírita. É, da obra espírita, e ela é um remake de uma novela com o mesmo nome que passou na Tupi em 70 e pouco, se eu não me engano. Olha, cara, interessante, é. Não sabia disso aí. Ela passou em 75, 76 pela Tupi, aí essa que passou em 94 é um remake, né? Aí tem a Cristiane Torloni, que é a Dinah, que é a irmã do Alexandre, que é o Guilherme Fontes, que é o rapaz que se suicida e fica perturbando. Tem o Antônio Falgundes. Tem o advogado. Matar. É, o advogado. O Maurício Matar, que é o cunhado da Dinah. É, aí tem a Andréa Beltrão. Tem a Adriana Esteves? Não sei. Até por isso que é ruim. Cara, tem a Andréa Beltrão. A Andréa Beltrão, por enquanto, é a única que tava em todas. É, eu lembro de ver com a minha mãe e com meu pai que eles gostam. Meu pai é espírita e minha mãe, ela também gosta desse negócio. Eu lembro de acompanhado com ela, com eles vendo. Entendeu? Sempre. Tá junto com eles vendo, assistindo a novela, cara. Realmente essa novela eu não gostava, cara. Fala aí vocês aí que eu vou ficar aqui de cantinho. Eu sei que o cara perturba, ele faz o advogado Otávio, que é o Antônio Fagundes, morrer num acidente de carro. Ele inferniza a vida de todo mundo, porque ele fica. Ele, a única pessoa que ele se importava era a irmã dele, não era isso, Edu? É, o que acontece? O cara já era problemático, né? Uhum. Aí ele comete um crime e coisa e tal. E o personagem do Antônio Fagundes, que é o advogado lá, que era o promotor, condena ele. Uhum. É, o juiz, eu acho, não sei, eu era só promotor. Eu sei que por causa dele, ele foi condenado. E dentro da cadeia ele morreu. E morreu jurando vingança. É. E aí, quando ele morreu, ele parou no plano lá, no umbral, né? No umbral lá. E enquanto isso, a vida continua aqui na Terra. A Dinah ficou nutrindo ódio pelo personagem do Antônio Fagundes e coisa e tal. Até que o Alexandre conseguiu sair do umbral e começou a atormentar todo mundo. Então ele queria vingança. Uhum. Como o personagem do Maurício Matar tinha sensibilidade lá mais alta, o Alexandre conseguia... Às vezes baixar nele, né? Isso, incorporava nele. E fazia o cara fazer umas loucuras e tudo mais... E nisso a Dinah começa a namorar com o personagem do Antônio Fagundes. Uhum. E tudo, os dois se apaixonam e tal. Aí o Alexandre fica mais revoltado ainda. E eu não sei qual dos dois que morre primeiro, se é o do Antônio Fagundes ou se é o da Dinah. Eu sei que um dos dois morre. Eu acho que morre o Otávio, né, com o Antônio Fagundes. Aí logo depois a Dinah morre. Aí isso. Eles vão pro nosso lar, né, que é como se fosse o paraíso. Isso, pro lugar melhor, assim, pro lado espiritual mais iluminado. E de lá eles tentam salvar o Alexandre. O Alexandre. Cara, aí eles tentam ajudar a galera. E, cara, é muito legal a plot da novela. O plot da novela, pra mim. Os efeitos, cara, aqueles efeitos ali pros cenários do umbral, aqueles negócios ali. Uhum. Cara, era... Nossa... E ele, pô, o cara era ruim, esse Alexandre. Dava um medinho quando tu via ele. Ele fazia uma cara de ruim. Pois é, velho. O cara era cabuloso, velho. Uma cara de perturbado. É, cara. Ô, Tim Blue, uma curiosidade dela, tá? É. Pra tu. O dublador do Jaspion participa dessa série, tá? Dessa série? Dessa série, não. Dessa novela. Ah, olha só. Que legal. É, ele faz uma pontinha, um personagemzinho, acho que ele é um jardineiro. Ele já tinha feito outras novelas também, não tinha? Não é só ele? Ele faz um jardineiro que ele trabalhava, ele não sei se pra Dinah. Não sei se trabalhava pra Dinah ou pro Otávio, ele tomava conta de umas flores, era jardineiro ele. Ele era o figurante número 3. É, isso aí. Mas tava lá. Com certeza era o melhor da novela. Ninguém via, não? Só eu e o Edu mesmo? Eu vou ver essa bosta aí, bicho. Que bosta. Pô, cara, a novela era muito massa. Trilha sonora do Roupa Nova. Pô. Agora, pera aí que eu tô abrindo o YouTube. Agora sim, cara. Roupa Nova, A Viagem. Até parece. Vamos, gente, vamos? Então, eu via muito, cara. Era isso? Que bosta de novela? Então, aí tinha... Foi uma... Pô, que bosta, tinha... cara. Tinha também no núcleo da novela o personagem do Miguel Falabella. Miguel Falabella também tava na novela. Por incrível que pareça, não era um personagem cômico, né, cara? O personagem dele era até bem sério. Era sério o personagem dele. Tinha. Mas tudo que vocês falaram aí cabia num filme, bicho. Não encheu o saco dessa novela, não? Cara, ela foi cento e poucos episódios, cara. Ela foi curta pra, pra coisa de novela. Acho que foi pouca. É, 3 meses. É. Foi de abril a outubro. Entendeu? Uma novela costuma durar quase um ano, dependendo da novela. Mas essa novela, ela foi... Assim, é porque a trama da novela é igual eu falei, ela pega do ponto de vista do espiritismo, né? Uhum. Então, o que que acontece? Ele mostra ali como são a sucessão dos eventos e tudo mais. Então, mostrou o personagem antes dele morrer, como ele era, as ações dele em vida, como ele morreu, o que aconteceu com ele após a morte e o pós-mortem também. E foi assim com vários personagens. É a consequência do que ele fez... Entendeu? Ele teve que passar um tempo lá no umbral, lá sofrendo, pra poder pagar. Não, cara. Eu, particularmente, eu acredito mais nessa visão do que nas outras ali, sabe? Eu acredito que, realmente, a gente tem uma alma que reencarne, coisa e tal, forma semelhante ao que foi mostrado ali na novela. E é muito interessante você ver, cara, mostrar outras formas, né? Outros. Uhum. Porque até então, naquela época, a novela ela foi uma quebra de paradigmas muito grande. Porque sempre que você mostrava alguma coisa que se focasse um pouco em religião, a religião sempre era católica. Uhum. Você não tinha, assim, uma coisa dentro do mainstream, uma coisa grande que focasse em outra religião, em outro ponto de vista e coisa e tal. Essa novela foi. Eu acho que ela foi pioneira nesse ponto. Não me lembro de ter saído alguma coisa assim antes dessa novela. Aí depois dessa novela é que a gente teve novelas lá explorando outras culturas, né? A gente teve lá o Caminho das Índias, que explorou cultura indiana. Nossa, religião indiana Índias, e tal. Caminho das Índias foi muito depois. Teve outras novelas antes. Teve a... Lá, o clone, que era do Marrocos, tinha também era o clone, América, se não me engano lá. Era o clone, teve um também que falou sobre acho que Umbanda, o Candomblé, que falava de Iemanjá, não era? E acho que é Porto dos Milagres. Isso. Aí depois abriu. Mas, cara, foi uma boa novela, cara. Foi uma boa novela. Pelo menos foi a que mais marcou por eu ter, principalmente por eu estar assistindo junto com meu pai e com a minha mãe. Bom, então agora vamos para a próxima rodada, e a próxima rodada é a primeira novela que cada um lembra de ter assistido, olha aí. Não importa, pode até não ter sido, mas é a primeira que tu lembra, assim, pô, eu lembro de assistir, de ver na TV, assim, não é que acompanhou a novela, mas é que assistiu, lembra de ter passado, de estar na TV, pô, o que que é isso? Ah, é uma novela, primeira vez que eu vi uma novela na minha vida, é isso. Não necessariamente precisa ter acompanhado, beleza? Então tá. Beleza. E eu lembro que a primeira vez que eu vi uma novela na minha vida foi Que Rei Sou Eu. É uma novela... Nunca nem ouvi falar. Eu vou me adiantar um pouco e vou entrar na sua deixa, porque eu também acho que a primeira que eu vi foi Que Rei Sou Eu. Impossível, porque tu não era nascido ainda. Era sim, cara. Não era, não. Isso, provavelmente na reprise ou alguma coisa assim. Ah, não, eu lembro reprise do, não vale. Do Ravengar. Reprise não vale, porra. Ué, mas foi a primeira que eu vi. Não, reprise não vale. Primeira novela... Tem que ter visto no horário original dela. Lógico, porra. Ah, velho. Aí não vale. Aí vai falar que é a dia que tá passando agora. Ah, não. É, caraca, passou em 89. Ih, passei longe dela. Eu tinha 5 anos, velho. Que Rei Sou Eu? De 89? É, horário das 19, 13 de fevereiro. Caralho! 89. Então eu vi, então foi é possível que não tenha sido a primeira novela que eu vi. É possível, tá vendo? Muito, mas é que você lembra. Mas eu é já, que você é lembra. É a primeira que eu lembro. Eu tinha 9 anos aqui, cara. Não é possível um troço desse. Então, é a novela, sim, por causa de video show, esses negócios de você relembrar alguma coisa e tudo. é a mais antiga de todas que eu lembro de ter visto. Porque eu lembro das cenas do... Eu lembro, assim, coisas muito pontuais, sabe? Tipo, do nome do Ravengar e do personagem do Ravengar, eu lembro. Eu lembro de uma cena de luta do personagem principal lá do Edson Celulari. Uhum. Contra alguém dentro do castelo, mas eu não lembro quem que era. Era uma luta de espada de esgrima. Sim, é a última, último episódio, Edu. Aí. Tá vendo? Eles devem ter lutado outras vezes, né? Mas é que eu só lembro dessa parte. Tipo, essa foi a épica, né, sim, cara? Aquela luta que durou muito tempo e tal. Eu lembro muito dessas coisas. Tanto que é uma novela que eu desejo muito que reprisa, porque eu quero muito conhecer a novela. Porque eu me lembro que eu vi alguma coisa dela, saca? Mas não acompanhei a novela e coisa e tal. A última reprise dela foi em 2012 no Canal Viva. Ah, mas Viva, velho. Viva, não tem. Eu vou pagar TV a cabo pra ficar vendo o Canal Viva. Nem não vale a pena ver de novo, tá dizendo aqui, foi reprisado. Reprisou no mesmo ano, no tal da Sessão Aventura. Só passou 50 capítulos só. Ah, eles devem ter feito um... É. Um Que Rei Sou Eu, Kai. Kai, é. De 185 só passou 50 só. É, retirou os fillers, os negócios, colocou só a trama. Com certeza não foi a primeira novela que eu vi. É que a memória engana a gente às vezes. Porque eu lembro de ter visto Vale Tudo. E Vale Tudo é de 88, olha só. Ó. Oh. O Dete Reutemann? Isso, exatamente. Odete Reutemann. E tem Bebê a Bordo, que é a novela da Sete, que passou antes do Que Rei Sou Eu. Eu lembro do Bebê a Bordo, então... É que na minha cabeça, Que Rei Sou Eu foi a primeira novela que eu lembro. Olha só como é que são as coisas, né? Uhum. Porra. Quer mudar ou vai continuar não, com não. ela? É a primeira que eu lembro de ter assistido essa, entendeu? Eu falei... Pode ser que não tenha sido, mas é que tu lembra. É a primeira que eu lembro na cabeça, assim, que eu lembro, disse que é uma novela, Que Rei Sou Eu. As outras... Eu não assisti as outras, mas eu lembro de coisas da novela, tipo abertura, nome, enfim. Uhum. Mas é essa aí. O Edu também, né, Edu? Eu também. É, o Vale Tudo eu lembro da Odete Reutemann morrendo lá, porque eu lembro Cássia só da polêmica, ela, né? Dá uma pincelada no enredo aí. A Cássia quis matar ela, né, o Flávio? A Cássia quis, né? Mas quem não foi ela, né? É. Só ela só quis. A Cássia quis, mas não matou. É. Pino, qual foi a primeira novela que tu lembra de ter assistido, Pino? Rapaz, olha, eu era bastante jovem na época, mas é que eu lembro, tipo, minha mãe tava assistindo e eu ouvi uns capítulos. Vai falar com o Banacan. Já foi com o Banacan? Já. É, eu só assisti essa. eu vi os capítulos da 4x4. 4x4, porra. 4x4. Eu lembro que tinha Babalu e o Raí. Babalu e Raí, cara. É, porra. É só Marcelo Novaes. Marcelo Novaes e a Letícia Spiller. É, a primeira novela da Letícia Spiller, até inclusive, né? Acho que sim. Sim, a primeira Paquita, novela. Foi ali que ela surgiu. Atriz de novela. Deixou de ser Paquita pra virar atriz. Porra. Isso. É isso aí. E é a primeira que eu lembro, essa. E esse novela não lembro seis, de não nada é? Da seis? História. Da seis, né? Acho que foi das seis. Não, foi das sete. Foi das sete. Sete. Olha. Ela que entrou no lugar da viagem. Ah, olha aí. Ah, 94, é isso mesmo. Porra. É. Ah, legal. Flávio, vai lá. Cara, o que eu lembro, primeira, foi... Foi até o que eu botei na abertura, foi a Mulheres de Areia, cara. Mulheres de Areia, cara. Oh, veio antes de 4x4 essa? Veio. É de 93 ela. Então talvez tenha sido essa pra mim, hein? Olha. O Tia Boa Raquel Amos, eu lembro. É, então. Coisas que eu lembro. Tem algumas coisas que eu lembro da época, tem outras que eu lembro que tava passando na Viva esses tempos e não sei... Passei por cima lá e eu parei pra olhar um pouquinho. Que eu nem lembrava dos atores que estavam na novela. Mas o que eu lembro da época é da Ruth e da Raquel no barco, quando a Raquel cai. Uhum. Depois, quando elas se encontram, ficam se estapeando lá. E uhum. Da lua, né? Era da lua que ficava. Oh, a Ruth! Anos 90, esse negócio do bullying arte, meu irmão me chamava de Tony da Lua. Todo mundo era da Lua, né? Na época do colégio, meu primo chamava a irmã dele, esse primo meu que eu ganhei o jogo e coisa e tal, ele chamava a irmã dele também de Tony da Lua. Ô, da Lua. A Raquel é má, a Ruth é boa. É. A Ruthinha. Que era o Marcos, como era? O Marco, era Marco alguma coisa, não me lembro, do ator. É, Marcos Frota, Marcos Frota. É o Tony da Lua, né? Porque esse cara só fez Tony da Lua e nunca mais. Só fez Tony da Lua e Não, circo, cara, isso. não. Ele fazia ele fez várias novelas, Marcos Frota. Porra. Ele inclusive fez filme. Eu não lembro de nenhuma também, outra, cara. Mas ele fez, né? Ele fez um filme dos Trapalhões, que eu lembro, que é o... Acho que é o Saltimbancos Trapalhões. É, porque ele na verdade, ele também trabalhava em circo, né? Então... Sim, o circo dele é muito famoso, cara, até. É, ele trabalhou no Clone, ele trabalhou na... Não, isso aqui é outra coisa, eu acho. No Clone? Não. O Clone eu lembro até de ter assistido, rapaz. É. Não lembro dele, não. Trabalhou no Clone. Peraí. Trabalhou no Vamp. Malhação, porra, ele trabalhou Indomado. É, pior, ele trabalhou em várias novelas. O Gaúga, o Clone. Escravizaura. O Gaúga eu assisti, rapaz. Como assim? Essas novelas que tem cara cabeludo e seminu, eu assisti todas. Vamp também. Ele trabalhou em Marcos Sol, trabalhou, fez várias novelas, cara. A última novela dele foi Só Nascente, 2016, olha só. Porra. Ah, mas ele era o figurante número 3, né? Ou 16, talvez. Eu não lembrava disso não, bicho. Olha aí. Eu só lembro dele, é que nem o Jamanta. Eu só lembro o Jamanta sendo o Jamanta. É, o Jamanta, inclusive o Jamanta é um dos poucos personagens que fez voltaram. Mais de uma novela. É, o mesmo personagem voltou, né? Eu lembro que teve um da Luísa Tomé, que se eu não me engano é da A Indomada, que ela era mulher do prefeito lá e tudo, que falava uns negócios chiques, ela volta numa outra novela também. Eu lembro da Araci Baraneia, que ela fez a... Araci o quê? Essa aí? Ela fez lá aquela que falava Aprende o Nachon, lembra? Da Rainha da Sucata? Ah, que a dona da pensão lá, gente, que tinha os três filhos. E que viraram filhas na outra novela, eles voltaram como filhas. Eu acho que foi nas Filhas da Mãe. Talvez. Deve ser a novela. Talvez. Então tá. Que é a novela da Ramona, que é a Cláudia Raia. Eu entendi de falar Rabona, mas enfim. Não é. Teria sido mais interessante. Agora o tópico é os melhores personagens das novelas. Então, não necessariamente precisa ser a mesma novela que falou ou que algum colega tenha falado. Pode ser qualquer outra novela. O que importa é o momento, né? O personagem. Isso. Eu pode pular, né? Já sabe. Ah, pescador parrudo. Não, não precisa pular. Já falou. O maior personagem que ele mais gostava era o pescador parrudo. Casualmente, muito casualmente, o melhor personagem de novelas que mais me marcou até hoje também é de Renascer. Por isso que a novela foi muito marcante pra mim. Pra mim, o melhor personagem da novela Renascer e de todas as novelas até hoje é o Tião Galinha, que foi feito pelo Osmar Prado. Quem não lembra... Dono do Diabo na Garrafa. Do Diabo na Garrafa, né? Porque corria a fama que o José Inocêncio, ele tinha sucesso na vida porque ele tinha um diabo na garrafa. E ele contava umas histórias lá, fictícias pra todo mundo, ia se espalhando pela região. E o Tião Galinha era um carinha humilde, com a esposinha dele lá. E eles ficavam trabalhando, um pedacinho pra lá, uma terrinha aqui. Eles eram catador de siri, né, cara? Isso, no manguezal, né? Isso mesmo, ele catava siri. Porra, no manguezal. Porra, é mesmo. Mas por que chamava galinha, então? Ah, calma. Já vai saber. Aí o que acontece? E aí ele ficou sabendo dessa história do diabinho na garrafa durante muito tempo. E ele era muito ambicioso na questão de querer mudar de vida, né? Ele queria dar uma vida melhor pra esposa, então ele queria conseguir sucesso. Ele ficou sabendo dessa história do diabo na garrafa e tal, até que um dia ele conseguiu, depois de muito tempo, conseguiu chegar no José Inocêncio lá e perguntar como é que ele faria pra conseguir um diabo na garrafa. né? E aí ele inventou uma história pra ele lá. Qual é que era a história? Ele tinha que conseguir uma galinha preta que nunca tivesse sido galada por um galo e, no caso, virgem, né? Pra quem não sabe o que é. E aí cuidasse que ela tinha que colocar o primeiro ovo na mão dele. Provavelmente tinha que fazer alguma outra coisa lá, agora que eu não sei o que é. E aí ele tinha que pegar esse ovo e chocar o ovo embaixo do braço. E aí... Se ela não foi galada, o ovo não ia chocar. Mas é que ela ia ser galada pelo capiroto. Aí que tá. Provavelmente tinha alguma outra coisa que tinha que fazer que eu não me recordo agora pra ela ser galada pelo capiroto. E aí ele pegava e chocava embaixo do braço. E aí depois botava na garrafa, uma coisa assim. Enfim. Ele ficou com aquela galinha... andando pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. A galinha cagava na mão dele, não botava ovo, coisa e tal, blá, blá, blá, blá, blá. Enfim, e aí pegou o apelido de Tião Galinha. Passou muito, muito, muito, muito tempo. Aí falaram pra ele que aquilo tudo era mentira, que não sei o quê. E aí o José Nascimento já tava rindo dele, rindo pra todo mundo, que ele falou que aquele diabinho ele tinha comprado lá, não sei aonde, numa feira, não sei aonde, aquele lá. E aí um dia, depois de muito tempo já, vários episódios, ele voltou lá na casa do José Inocêncio com a galinha e um facão na cintura. Porque lá as coisas eram facão, não tinha arma, essas coisas, era facão. E aí ele falou, eu vim conversar e botou a mão no facão assim. Aí eu sei que o José Inocêncio, ele mandou contar a história e tudo e ele falou assim, pois é, mas você perdeu essa oportunidade. E aí ele olhou assim, a galinha tinha colocado um ovo na gaiola, ela tava numa gaiola, ela tinha colocado um ovo. Aí ele ficou muito decepcionado. Que você cagou várias vezes na minha mão e não sei o que, bababá. E aí você me faz isso e ele vai embora com a galinha, triste. E aí o José Inocêncio depois conta que ele tinha duas opções. A arma na cintura ou o ovo no outro bolso. Que ele pegou e botou o ovo na gaiola. Mas depois de um tempo ele deu o diabinho pro... O dele, ele deu o diabinho dele pro Zé Galinha. Inclusive aconteceu uma cena muito curiosa que a mulher dele não queria aquele diabo, jogou o diabinho na garrafa no galinheiro lá e quebrou a garrafa e as galinhas começaram a bicar o diabinho. E cada vez que elas bicavam o diabo, o José Inocêncio sentia lá. Tipo como se fosse uma espetada nele, sabe? Ele passou mal por aquilo. Tipo um bonequinho voodoo. Exatamente a mesma coisa. Foi muito interessante isso daí. E aí eu sei que, enfim, o Tchau Galinha foi preso lá por um crime que ele não tinha cometido, enfim, e acabou se enforcando, um final trágico pro Tchau Galinha. Se enforcou na cadeia. Eita. Caramba. Foi tenso. Credo? Foi tenso. Credo? Né? Ele tinha sido preso já outras vezes, aí ele falou assim, é muita humilhação. Aí ele pegou e se enforcou na cadeia. Foi triste. Mas era um personagem sensacional, cara. Era muito engraçado, era um núcleo muito legal. Ele era esforçado, ele era trabalhador e muito honesto e justo. E no fim teve esse final trágico, mas era um. O Osmar Prado, pra mim, ganhou respeito naquele personagem. E outros que ele fez depois, mais pra frente também. Ele era um excelente ator. Enfim. Ele era. Flávio! Cara, o personagem marcante, cara. Foi dessa novela que eu citei, cara. Vou falar do Alexandre, do Guilherme Fontes fazendo Alexandre Toledo em A Viagem, cara. Porque o cara passou uma carga. Cara, passava uma carga dramática por tudo que ele fazia, toda a influência dele. Ele morreu num acidente de carro na novela, não foi? Quê? Ele morreu num acidente de carro na novela, não foi? Ou foi outra novela? Não, não, não. Esse foi da Viagem, cara. Ele assaltou e matou uma pessoa no roubo e foi presa e se envenenou na. Ah, tá. Na prisão, aí ele fica, sofre no umbral, ele sai do umbral, ele vai perturbar os outros, entendeu? Ele perturbava ali. Já falou isso. Então, é o personagem que eu achei mais marcante. Ele era muito não, mal. porque no final ele conseguiu a redenção. Conseguiu a redenção. Ah, ok. Edu! Cara, eu vou ficar com um personagem que não é da novela Renascer. Mas que sempre que fala de novela, o primeiro personagem que eu lembro é esse personagem. Que é um personagem do Neila Torraca. Que é o Neila Conde Torraca. Vlad. Puta merda, o Conde Vlad lá do Vamp? O Conde Porra. Vlad de Vamp. Porra, aí cara, sempre... Delícia, olha só. Olha seu pescoço. Delícia, delícia. Olha só. Cara... Eu lembro dele dando uma entrevista, Edu, sobre isso daí, que ele improvisou na hora e ficou. Acabou, o diretor gostou e ficou. Foi, cara. Ele nesse personagem, pra mim, eu acho que é o personagem mais completo da carreira dele, eu acho, que é o Vlad, cara. Não, tem o Cornélio, cara. Não, o Cornélio. Tem outros, não, cara. Não, o Barbosa, Barbosa. O Barbosa. Não, mas aí não é novela, porra. Eu sei. Não, então, eu digo da carreira. Ah, ok. Saca? Uhum. Mas o Vlad, cara, tanto é que ele voltou a repetir o personagem muitos anos depois em Um Beijo do Vampiro. Ah, esse Beijo do Vampiro não, pelo amor de Deus. Puta que pariu. Que decepção. É ruim a novela, mas o que personagem novela, voltou, cara. E do mesmo jeito. Que bosta de novela, assim. Puta que pariu. Cara, o Conde Vlad era muito legal, porque ele era, ao mesmo tempo que ele era cômico, ele era sádico, sabe? Ele era aquele personagem malvadão. Mas ao mesmo tempo também o cara tinha todo aquele carisma, sabe? Era um cara que você olhava assim, pô, velho, você é um vampiro simpático, tá ligado? Aham, sim, eu gostava dele. Cara, ah, vampiro não, era uma baita novela queria... também, né, cara? Sim, cara, é uma puta de uma novela. Gostei de... Eu lembro que eu gostei demais, só que eu não tenho tanta recordação dela pra... Porra, não tem tanta recordação? Porra, aquele vampirinho, aquele com dente só. É o Matoso. Isso, o Matoso tinha um dente. Aí tinha a família, era o Matoso, o pai. Matosinho, aí tinha o Matosinho, que não virou vampiro, e o Matosão, que era o vampiro do mal lá. Inclusive, esse rapaz aí sofreu um acidente, depois ele ficou tetraplégico, coisa assim. Quem, sim, quem? Que é o... Não lembro mais que exatamente aconteceu com ele. Mas... Eu esqueci alguma coisa, Silvino. O pai dele é o Flávio. Flávio. Ele que é o Flávio. É, o Paulo Silvino, que é o pai. Paulo Silvino, que é o pai dele, é. É, sofreu um acidente, ele ficou meio... Vegetativo, ele assim, né? É. Ele, tempo depois, ele se recuperou um pouco e tal, mas ele perdeu muito da coordenação motora e muita tudo. Muita sequela, O dano cerebral dele foi... Ele até participou de uma novela depois, na Globo mesmo. Não lembro. Ele atuava junto com o Tony Ramos, que era dono de uma livraria. Ele trabalhava na livraria do Tony Ramos. Laços de Família aqui, que ele foi o último trabalho dele. Isso aí, Laços de Família. Pô, mas essa novela aí foi a que a mina lá pegou o cara da mãe, bicho. Essa eu lembro. O cara da mãe? Pegou, a mina pegou o cara da mãe? É que aí depois corta o cabelo dela com ela chorando. Não, Laços de Família, sim. Ah, o Laços de Família, né? Sim, sim. Isso. Carolina Dica. Isso, Laços de Família é. Sim. É. Ok. Tá, vamos para o próximo tópico aqui, que é momentos marcantes das novelas, os melhores momentos da novela, né? E, pra mim, um momento muito marcante, assim, que me surpreendeu demais na novela, eu não lembro exatamente todos os detalhes, assim, mas eu lembro que na época, assim, eu fiz assim, puta merda, agora ferrou, né? Que era na novela A Rainha da Sucata. Na novela tinha lá toda a trama da Rainha da Sucata, enfim, e tinha a Regina Duarte, que fazia a Maria do Carmo. E ela era, o par romântico dela era o Tony Ramos, que fazia o Eduardo Albuquerque. E tinha a madrasta dele, que gostava dele, que era a Laurinha, né? Passado várias tretas lá, várias coisas que aconteceram durante a novela, em determinado momento a Laurinha chegou à conclusão que o cara não ia ficar com ela de jeito nenhum, mas ele não ia deixar ela ficar com a Regina Duarte, que era a Maria do Carmo, então ela resolveu ferrar com a vida da Maria do Carmo. Ela traiu a Maria do Carmo pra cima do prédio lá, que era o prédio da Rainha da Sucata, e lá em cima ela fez umas coisas ali, pau, e se jogou lá de cima do prédio. E aí eu fiz assim, puta merda, agora ferrou. E aí tinha um outro vilão na novela que mentiu que viu ela jogando a Carminha de cima do prédio. Cara, aquele dia eu fiquei assim, meu Deus, agora ferrou, a Maria do Carmo tá ferrada, até o último acabou com a vida da mulher, porque a mulher ia ser culpada de assassinato e com testemunho, não sei mais o que. Olha, foi na época foi demais, assim. E a Rainha dos Cata é outra novela marcante que eu gostava muito, cara. E esse foi o momento que eu mais me marcou, assim, nas novelas na época. E olha, já é o segundo suicídio que eu falo, né, de novela, hein, porra. Edu? Cara, o momento de novela que mais me marcou, eu acho que eu fico com um momento da novela A Próxima Vítima. Porra, saca? Essa novela filha foi da foda mãe, demais, filha hein? Da mãe, filha da mãe. Olha aí, olha aí, olha aí. A primeira roubada de hoje, já. Não, mas eu pode continuar também, eu posso falar, né? Porque é o meu momento também, né? Pode concordar talvez com o momento não. Dele, pode é. Pode ser que sim, se pode for ser o mesmo não, momento, tá. Concorda, é isso aí. Vai lá. É, então é isso aí. Vai lá. Edu. Só que quem vai falar é o Edu, então o crédito é pra ele. Então. Que é o momento em que revela quem que é o culpado de todo o que aconteceu lá, o assassino de filha todo da mundo. Mãe. Filha da mãe. Que é. Também como é, é um mega spoiler e a pessoa pode querer procurar lá e não tem essa, revelar. Pode falar, até pode falar. Spoiler falar. De coisa de 50 olha anos só, atrás. Porra, e outra coisa, 95. Edu, deixa eu falar. E outra coisa, além de não ter nenhum problema tu revelar, mesmo que tu revele, tem 8 finais diferentes da novela. E todas as vezes que foram reprisadas, os finais foram diferentes do que passou no original. Ué, que legal. Ah, é isso que eu ia dizer. Até porque a Globo mudou o final, então... Não, ela não mudou. Né? Ela gravou já tinham sido, eles já não. Tinham sido gravados na época e eles só botaram outro final. É, acho que foi então, pra mudou pra poder... o final na reexibição. Sim, as outras passou três final vezes alternativo. Passou, é. É. E na primeira vez, quando passou o negócio, cara, foi aquele fenômeno, né? Tipo, todo mundo fazendo aposta, bolão, não sei o que. Eu lembro que a galera lá em casa fez bolão, tá ligado? Aqui também. Minha mãe ganhou, cara. Minha mãe acertou. Ela ganhou o bolão. Aí, olha só, cara. Eu não lembro o nome do personagem, cara. Ah, mas ele foi aquele camarada que é o... Adalberto. Você lembra aí, Flavinho? Ah, acho aí. Que é o Tirê, alguma coisa assim o nome, Cecil Tirê. É. Cecil Tirê, o ator foi isso. É. Eu não lembro o nome do personagem. Adalberto. Adalberto. E, cara, eu vou te falar, eu não dava nada pelo cara ser o assassino, eu tava jurando que era o outro lá, o marido da mulher, tá ligado? Esqueci o nome dele lá, o ator. Mas eu tava jurando, mas o marido morreu. Mas o marido morreu. Hã? Ele morreu? Ele foi José Wilkins que morreu. É? Não. Não. O marido da personagem lá da Araci lá morreu. Foi um dos últimos. Não é o da menina lá, sou da novinha. Okay. Ah, tá. Porque cara tava todo misterioso, tá ligado? Mas um dos finais pode ser ele, não sei. Pode ser, justamente. É. Mas esse personagem do Cecil Tirê, velho, eu não tava dando nada. E aí, quando foi chegando aquela cena, que a revelação foi naquele negócio da cena do elevador, não foi? Acho não, que sim. Não foi elevador, nada. Não, a revelação foi lá no final, lá, que o delegado foi lá na casa dela, lá, e aí ele... É, o delegado é o Paulo Betti, né? É, o Paulo Betti era o delegado. Aí ele disse. Mas não que... mostrou o rosto dele na hora do elevador assim? Não mostrou. Não, não, nunca. Não, nenhuma das cenas anteriores de assassinato mostrou o assassino. Nem flashback, nem nada. Aí eu lembro que ele falou: ah, porque o fulano fez tal coisa, não sei o quê. Daí a mulher falou: não, porque isso daí, essa caixinha tava comigo, não tava com ele. Aí ele correu, foi no quarto, pegou uma arma e os policiais foram atrás, atiraram nele, só que não mostrou, né? Aí ele voltou com a arma e apontou pra ela e disse, agora é sua vez. Aí caiu no chão e morreu. o policial tinha atirado nele. É, o Paulo Beck. Mas aí pô, depois, foi? Eu fiz uma aposta com a minha vizinha, ela disse que não ia ser igual ao final. Eu disse, claro que vai ser. Aí, não vai ser. Aí eu fiz uma aposta, não sei o que eu apostei pra ela, acho que foi um miojo, uma coisa assim, não lembro o que foi. Que aposta bosta. É. Baita aposta, hein? Aí que acontece? Aí chegou no dia, a mesma cena. Tá todo mundo na sala de estar ali dela e coisa e tal, o delegado falando, isso aqui. Aí o delegado assim, conversaram tudo. Tá bom, tchau. Aí foi embora. Aí, o quê? Aí depois foi lá pro restaurante lá porque tinha sido o garçom. Aí o garçom foi na delegacia, se entregou, ou pegaram ele, enfim, ele se suicidou na delegacia. Olha aí, outro suicídio. Ele deu um tiro na boca. Tinha sido o garçom que tinha aparecido nos primeiros episódios só. Olha só que bosta, cara. Que final bosta. Pois é, cara, é. Tal de... É. Aí o outro assassino, eu não lembro quem era. Eu acho que era uma mulher que eles mostraram. Eu não lembro quem foi. Foi no vivo que passou. Mas eu não lembro quem foi. Enfim, sei que tinha sido 8 ou 9 finais diferentes que eles tinham gravado. Acho que eles filmaram com todo mundo, né? É, todo mundo que seria. O que não faz sentido nenhum pra mim, porque cada personagem deveria ter o seu propósito pra matar cada um, né? E ali, como eles gravaram 8 finais, se poderia ser qualquer um deles o assassino, quer dizer que não tinha propósito nenhum, é simplesmente um louco. Só matar, só, é, né? É, só matar. Então... Cara, o que eu lembro muito é de estar assistindo e tá com a minha mãe e tal. Aí quando ela acertou, ela comemorou, e no final ela pegou um dinheirinho ainda, que ela ganhou um bolão. Eu lá. Lembro da reportagem no Fantástico falando da primeira morte, que foi daquele ator lá que foi atropelado pelo carro preto. Uhum. Que aí mostrou ele lá, só 5 minutos de novela, como é que é isso, não sei o que, pois é, faz parte. E o Opala era carro de vilão na época, né? Na época, hoje em dia é vilão por causa que... Até hoje. Né? Até hoje agora é vilão por causa da gasolina. É o gasolina, pra tu abastecer. Pros caras que querem preservar o mundo lá. Pino, vai lá, Pino. Momento mais marcante. Eu vou falar do segundo momento mais marcante, porque o momento mais marcante todo mundo já sabe que é o pescador parrudo sem camisa. Fala do segundo, eu por favor, então. Já ficou claro, né? É, já ficou bem não claro. Não é quando ele encontra o irmão gêmeo dele, não, do mal? Não, esse momento é bem bosta. Não, o melhor momento seria ele se transformar no Dark Steven encontrando o pai dele junto com o tio. Aí, caraca, é foda de ter um momento marcante nessa história, nessa novela, porque a novela é toda lá em cima, cara. Marcante. Como é tudo lá em cima, não tem um momento que você fala, caralho, esse momento marcou, hein, velho? Porque é tudo assim. Rapaz, mas marcante pra mim foi aquela cena do Rei do Gado, rapaz. Rei do Gado, a gente não pode ir embora daqui sem falar de Rei do Gado. Isso é primeiro de tudo, né? Então, eu puxar do Rei do Gado, que é quando... O grande Antônio Fagundes tá no meio da selva com fome depois que caiu o avião dele. E aí ele faz coisas que eu prefiro não lembrar na realidade, embora seja uma cena que eu lembre muito. É o Mezenga. É o Bruno Mezenga. É Bruno Mezenga, não é? É, isso aí. Uhum. Acho que é. Pô, aquele cara... Eu sei que o nome dele é Mezenga, agora Bruno eu não lembro, galera. Aí tu já... Bruno Berdinazzi e Mezenga. Eu só lembro que o outro era Bernardo, não era? Berdinazzi. Berdinazzi. A Berdinazzi era a Patrícia Pilar que casa com ele, bicho. Não. Ah, sim, é, mas depois, foi descobrir depois, lá no final da novela que ela era, né? Que eles se odeiam pra sempre, aí no final da novela, caralho, mas você é Berdinazzi. Ah, então eu acho que eu não odeio Berdinazzi tanto assim. Ah, não odeio tanto assim, é. É. Já vi um Berdinazzi pelado por aí, né? Isso também é uma boa cena. Mas essa cena dele é maneira, que ele pega aqueles bichinhos da madeira e come. Eu rezo pra mim pra que eles tenham filmado isso com Jujubinha. Na minha cabeça é Jujubinha. Entendeu? Porque essa é uma das poucas coisas que me tira a vontade de dar um beijo gostoso no Antônio Fagundes. Que nojo. Fagundão. Na edição vocês tiram. Pelo ar, me fazem sonhar e sentir-me um Deus. certo, pessoal, vamos terminando aqui nosso castzinho de novela. O cast foi maneiro, foi muito melhor do que eu imaginava. Quem sabe não surge uma parte 2 aí pra falar das outras novelas que de repente foram só mencionadas aí, ou de alguma outra que ficou pra trás. Deixem nos comentários aí quais novelas vocês lembram que foi mais marcante. Então vamos às considerações finais e às despedidas, Eduardo. Cara, novela já foi uma coisa que eu gostei bastante, já fui bem noveleiro. Hoje em dia não vejo mais novela, mas já fui bem. Vale essa nostalgia gostosa da época que a gente ficava preso na televisão. Fábio! Fala, galera, foi muito bom lembrar dos momentos marcantes das principais novelas e espero que tenha uma parte 2. É, tomara que tu venha com uma novela boa da próxima vez. Tá, pô, não dá, mano. O maluco já puxou a melhor de todas, aí tem que ir, pô. Eu tinha que, né, mudar, pô. Eu, é. Ele puxa. Não, o pescador parrudo com o Baracão. Aí sim, rapaz. Aí eu tive que mudar meu voto na hora. Vamos fazer um episódio só sobre Kubanacan. Vamos gravar outro só sobre Kubanacan e Uga Uga. Eu entro no YouTube e reassisto inteiro o Kubanacan. Se fizer isso. Eu não conseguiria, cara. Não conseguiria. Eu faria que nem o Edu. Eu, se eu pra pegar Kubanacan hoje, eu assistiria que nem o Edu, só o episódio final. Primeiro e o último. É. Bom, pessoal, muito obrigado aí, muito obrigado por ter ouvido esse cast. Espero que vocês tenham gostado. E agora vou passar aqui a palavra pro nosso querido convidado, o Pino, que veio lá no podcast. Pino, cara, muito obrigado por ter disponibilizado teu tempo para gravar com a gente aí. Fica aí agora o espaço para te fazer as tuas despedidas e um jabazinho, né? Que não pode faltar. É, acho que eu fiz aqui meu jogo, fiz o que o professor mandou. Entendeu? Fechei ali pela direita, minha pauta eu cumpri certinho, tá aqui, ó, Uga Uga, Kubanacan e Rei do Gado. Quase que eu deixo o Rei do Gado passar no finalzinho aí com a ajuda dos universitários, consegui jogar o Rei do Gado na parada. Saio daqui com o sentimento de dever cumprido, entendeu? Só vi 2 vídeos de putaria, porque eu tive que ficar pesquisando muita coisa de novela na internet, que eu não tenho a memória curta, mas foi um bom episódio. E pra quem quiser mais disso aí, é basicamente a gente fala sobre homens sem camisas e vídeos de putaria. Tem lá o podcast losticos.com.br. Se você colocar Los Ticos no Google, eu aconselho sempre o seguinte: entra no primeiro link, que é um site mexicano de putaria bem legal, e aí depois você entra no segundo, que é o nosso. Aconteceu comigo, isso é verídico. Eu botei lá Los Ticos, caí num site pornô mexicano. Mas acontece com todo mundo e fala se o site não é uma maravilha. Olha só, olha só. O problema é que assim, eu tô navegando nele há 4 anos e ainda não achei nenhuma página de mulher pelada, só tem homem. Só tem homem. Mas eu continuo procurando. É que é Los Ticos, né? Não é Las Ticas, então faz sentido. Mas eu sou um cientista. Se é site de putaria, tem que ter alguma mulher pelada. Todo dia eu entro lá e procuro. Então tá, muito obrigado aí. Gente, fiquem agora com os off-topics e eu gostaria de perguntar aqui pro Edu. Edu, será, Edu? Será que o Dark Esteban vai mandar e-mail pra gente? Cara, eu não sei, mas esses e-mails já renderam uma novela, viu? olha aí a novela dos e-mails. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Excepcionalmente, nesse episódio não haverá leitura de e-mails. Off topic. Desculpa. Que isso, rapaz? Flávio, tá com o backup ligado aí? Já tá ligado. Beleza. Com esse soprão que tu deu aí, teu áudio baixou, porque provavelmente o regulador... Acho, será? Não, não abaixou não. Beleza. Porra, uma tosse de cachorro velho. Meu áudio tá tranquilo aí com vocês? Tá tranquilo. É uma bosta, tá, mas tá, fazer não, o quê, não, né? Não falou nada de ninguém, não fez mal pra ninguém, é. Tá tranquilo. Ah, então tá de boa. É que eu tô baixando toda a discografia, toda a filmografia da Marvel aqui. Caraca. Pesa um pouco. Da Marvel, sei. Já tá gravando? Ainda não. Da Marvel, é. É da Brazers. É, eles têm vários negócios aqui da Marvel, rapaz. Tudo paródia. Ai, ai, ai. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Ah, tá. Tinha mais uma convidada, mas ela tá com dor de dente e não vai poder gravar. Pô, cara, quase que eu usei essa aí pra poder não gravar também hoje. Ainda bem que eu não usei, né? Pô, ia ser muito desconfiado, né? Dois igual. Caraca. Deixa eu mutar aqui meu microfone que eu vou tossir de novo. Eu dei um migué no dia, mas o Timbu deu um jeito de mudar esse viado. Olha só. Aqui a gente dá um jeito. Não posso dar terça, a gente empurrala o cara tem que aceitar essa porra. É. Não posso na terça, não, só posso na quinta. Então vai ser quinta, então. Deu ruim. Aí quero ver. Eu venho tentando encurralar. Não, vou ter que fazer um exame de fezes. Ah, não, eu falei quinta. Era terça mesmo, só podia na terça. Então vamos lá. Viu quem vai pra BGS, cara? Não. Não. O Xota na cama. Hã? É, Xota na cama. Que isso? É um cara que fez. É produtor de game. O nome do cara é Xota na cama. O cara vai vir num evento brasileiro, olha só. É, pelo nome deve ser genial. Acho que ele participou de Final Fantasy, alguma coisa assim. Deve ser de Hentai. Gravando. Alô, alô, alô, alô. Alô, aí, alô, aí. Alô, aí, caralho. Eita, eita porra. Tem que falar que nem um besta também, ou vocês só estão fazendo isso de costume? É normal. Mas é normal, tem que ser besta. Inclusive, fora da gravação, a gente também faz isso. Não, eu percebi, eu achei muito estranho hoje vocês. Ser besta é o padrão. É. Os estagiários mais. É. Sou o senhor besta. Então vamos começar. Deixa eu estar na cama. Vamos lá. Para, porra. Vamos começar essa merda. Tô vendo que a apresentação de alguém vai falar que quer ir ver o Xota na cama. Pô, faz tempo que eu não vejo esse cara, viu, bicho? Saudade, nem na cama, nem no chão, nem no lugar nenhum, né? Caraca. Oh, tá no computador mesmo. Faz um tempinho mesmo já. Caraca. Vamos lá. Pino, fala aí. Foi... Ô, Pino, tá muito robótico. Sai e entra de novo. Mas não mexe no Audacity. Ele quis fazer a voz do Cramulhão. É, eu acho. Voltou? Voltou. Pode ficar brincadeira aí. Não, acontece porque esse microfone não foi feito pra usar nesse computador, entendeu? Entendi. Aí, de vez em quando, ele dá as dessas. Ah, ok. Mas... A maioria do tempo ele funciona. Mas tem o segundo. E o segundo, inclusive, ele é bem recente, rapaz. Teve uma novela aí que eu gostei bastante. Não. Recente não, né? Não, recente. Coisa antiga, caralho, porra. Coisa antiga, cara. Mas das antigas... Porra nenhuma, pode ser de Chiquititas? Claro que não. Pode. Não, porra. É novela, porra? Não, mas qual Chiquititas? Recente não, porra. Que recente? Ah, Chiquititas é a primeira, não é, porra? Não, mas aí é mexicana. Não, é brasileira, porra. Mas passou não, mexicana é primeiro. Adaptação. Porque é da Mila, né? Que é da Mila, aquela. Ela é gravada na Argentina, nem é mexicana. Ah. Não, na época eu tava morando na Argentina, então pra mim era só uma novela. Mas tu vai falar da versão brasileira, que é a do SBT. Não, eu tô zoando. Eu nem lembro de novela desse que diz também. Não. Pô, agora eu vou ter que lembrar alguma. Eu sou ruim de memória, rapaz. Deu pra perceber. Eu tava pensando numa, mas era mais recente, a da vida brasileira. Usa a mesma substância que o Edu usa? Só pode, cara. Se matou um neurônio, cara. De vez em quando, assim, eu faço uso disso aí, mas é só recreativo. O problema é que eu sou uma pessoa que recreia muito. Pois é. O Edu é medicinal, mas o Edu fica doente toda hora, entendeu? Cara, Eu sou sociável. É que nem a minha filha, de 11 anos. Ela só fuma quando bebe, mas bebe. Na verdade, eu não tenho vício nenhum, rapaz. Eu só bebo ou fumo quando tô jogando. De resto, eu sou tranquilo. Tem nenhuma. Jogando pôquer ainda. O problema é que você tá sempre jogando, né? Eu gosto de jogar. Fazer o quê? Nem sempre tenho dinheiro pra pagar. Aí dá outros problemas. Mas vamos voltar ao papo. Vai lá. Tem alguma cena boa de Rei do Gado pra vocês me lembrarem? Porque Rei do Gado era boa. E ninguém falou de Rei do Gado aqui. Eu não posso ir embora sem falar de Rei do Gado. A cena do Jeremias Bertinazzi caindo na banheira com a empregada lá. Não, a dele, a do Tchucatchuca lá. A do cara comendo, quando ele caiu de avião lá na ilha, começou os bichinhos da madeira lá. É isso aí, parece que foi marcante mesmo. Tem cara de coisa marcante essa daí, mas eu não faço ideia do que você tá falando. Pera aí. A mim mesmo não marcou, mas se eu assistisse hoje eu ia ficar marcado com essa cena. Porra, cara. Cara, que novela tu assistiu? Rei do Gado. Porra, então lembra de uma coisa que tu lembra. Lembro de uma coisa que tu lembra. Ó. Falei bonito. Hein? Ah, eu lembro do aí, Antônio Fagundes deitado em cima do cavalo girando. Sim. Mas acho que isso era a abertura. Olha aí, Pina. Quanto tempo que eu tô andando sem rumo? Ah, é o Antônio Fagundes, que cai de avião e vai comendo uns bichinhos nojentos, não é? É, porra, foi o que eu falei, caralho. Puta que pariu, eu lembro disso, eu não quero lembrar disso não, tipo... Credo. lembrei. Agora eu puxo como se eu tivesse lembrado pra sempre, né? Uhum. A mágica da edição faz eu não parecer que eu sou amigo do Du, né? Vai lá. Tô esperando puxar? Vai. Beleza. Senhores, foi um grande prazer pra vocês. Já vai, abraço. Pra você também. Inenarrável, eu diria. No mínimo, inenarrável. Yeah. Tá, cara. Obrigado pela presença aí. Tudo de bom. Pô, obrigado pelo convite. Fiquei emocionado. Ah, tá bom. Agora, já não tá mais gravando, eu posso até falar. Fiquei mesmo. Não, eu fiquei, porra. É um podcast que eu curto. E raramente eu sou convidado pra gravar alguma coisa porque eu não fico nas redes sociais. Olha só. Entendeu? É, então, achei de maneiro. Não é por isso que tu fica assim, raramente é convidado, não. É porque não, talvez ninguém goste de ti. Eu acho que talvez seja isso. Na realidade, eu já fui convidado pra muitos podcasts, acabei com todos. E os que eu não acabei, o episódio não foi lançado porque... aparentemente eu tendo a falar muito de incesto e coisas que não deveriam ser pautas para um podcast de estranho, família. É estranho, eu só te ouvi umas duas vezes lá no Chorume, se não me engano, uma ou duas vezes, tu era pra ser membro fixo. Né? Se tu fica falando não, essas coisas aí. Mas eles não falam tanto de incesto, eles gostam de travesti. Mas, mais é chamalho. É chamalho e sorvete. É. Tem esse aquele gosto nojento lá. É. Então tá. Gente, eu vou indo lá. Boa noite pra vocês. Tudo é bom? Valeu, boa noite. Boa noite, valeu, gente. Valeu, boa noite. Noite. Falou, abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.